Fazer o certo, sonhei de olho aberto. Sonho, realidade, não consigo entender. A vida na cidade, o que vale pra você? Valia, mas não vale mais. Tudo foi água abaixo, ladeira abaixo, não volta jamais. Mas não dá não, assenta pro ladrão. Que puta confusão, eu já não...